04. Autorizado início, Porta Tese do Golf, Golf Kilo. É Quartará. Comandou, bom dia, o Gol 1229. Gol 1229, bom dia, estamos aqui na Cola para São Paulo, só. Tá, conta o 229, é, por gentileza, saída prevista. Tá, é o Legamonte do Gol 1229. Minha 251, Bravo, confere. Autorizado. Serra, Bravo, Golfo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Cascando 5570, controle 120 decimal 8. Procedimento correto, chama pronto, acionado. 229, o portão 8, para pushback e acionamento. Ele está sim da Bravo. 229, autorizando Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Cota no zero, primeira curva à direita, da El Leda Motiva. 5571, 120 decimal 8. Pesado São Paulo, conforme nível de voo 360. Apeso Luno 0, Pubago, apeso Luno 6, Cosmo, Confim, Chomonde, apeso Luno 30, da Eulê da Monte, o transporte 571 e o controle de saída 120801, 1229. Correto, contingente, já pronto, acionar 08. Está pronto para pushback, acionamento 08, voo 1229. Voo 1229, autorizado, fio ataque. Autorizado, pushback, acionamento, voo 1229. É o 3171 com a Bravo 340 Guarulhos 9, pronto, copo. Juno 71, Bravo, confere. Autorizado Serra Bravo, Golfo 1000. Conforme rota, plano de voo, nível 320, autorizado. Decolando 0 pela curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. 5575. 120, controle. 120, Guarulhos, 10, direito da El Leda Mosca, posto 10, 5575208, tá 3171. 171, o cortejamento correto, confirmadamente posição no pátio. É, 1-1. Quando você nós chama, tá 3171. Salvador, Rota 2069, para o táxi, CAB 1624, alternando da Aliança. Autorizado o táxi, PAT 1 no Índia, ponto 0, chama Torre, 118, 95, ajuste altímetro 104, Bola 229. Autorizado táxi, PAT, Índia, ponto 0, 185, ajuste 104, Bola 229. Salvador, um bom dia, eu vou no 229, próxima ponte, cara, dá uma olhada. Bolo 229, autorizado alinhagem de colapso 90, vento 90 graus 059. Autorizado alinhagem de colapso 90, bolo 229. No 229, decolada aos 36, controle Salvador, no 20298. 208. Salvador, voo na 229. Voo na 229, contato na parada de colagem, via saída da AES, subiu uma penha nível de voo 360. Via da AES 360. Golno 229, chama o centro restrito, frequência no 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado. Por favor. Obrigado. 2171 Santax 217 1340 Galeão. Santa 2171 30 Tax 71 Índia. Conselho de espera para cima 0 chama torre 118 decimal 95. Ajuste ativo 30 no 4. Tem um ativo na Índia, torre 2895. 7, Jonathan, bom dia, ponte Esmeralda 1-0, pronto, partida. 3-0-7-1, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 1-0, 0 graus, 0-7-9. Decolada 1-0, são 3-1-7-1. Então, 3597, via chegada bom, que deixa para o nível de voo 050, ajuste na 064. Três anos sete anos, decolador 50, controle Salvador 208. 208, bom dia, Tan 3171. Controle Salvador, bom dia, o Tan 3171. Tan 3171, bom dia, contato radar na decolagem, via saída da El, submanter nível de voo 320. 320 da El, poderia voar, Mótila, Oleda. Apenas a direta, Oleda, Tan 3171. Leia, Tan 3171, velho.